Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 22 de Fevereiro, terça-feira do ano de 2011. Um programa Os Melhores da Rádio com realização e apresentação de Paulo Santos. Um programa que lhe faz companhia todas as semanas às terças e quartas-feiras no horário das 19h às 19h30 aqui na sua Rádio Antena Web. Um programa que lhe dá a música calma, tranquila para você relaxar e descontrair nestes finais de tarde de terça e quarta-feira. Amigo ouvinte, vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Dina, Amor Bandido, Os Brudemel, É Tão Bom Passear Contigo e Ser Feliz, e Carlos Paião, Cinderela. Fique bem, fique connosco, fique na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30. Boa tarde.

lava a fruta bem lavada, corta, descasca bem descascada, mete dentro de um recipiente, mexe tudo muito bem mexidinho, amigo ouvinte, põe pouco açúcar, uma coisa mínima, e coloca chantilly por cima, mexe a fruta bem com o chantilly, e serve em taças e põe no frigorífico e, amigo ouvinte, deixa ficar durante uma hora e meia, duas horas. Amigo ouvinte, é uma sobremesa maravilhosa. É uma sobremesa bastante simples, bastante prática, bastante económica, mas uma receita muito, muito, muito boa, muito maravilhosa. Recomendo vivamente a que a faça. E assim, com esta receita de hoje, chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, aqui na sua Antena Web. A continuação de uma ótima tarde para si e até lá, amigo ouvinte. Boa tarde.